0733, tocou e arremeteu aos 43, mantenha próximo para 2000 pés, chama controle 119.35. Pela prova 2000 pés, chama na controle 119.35. Minha 201 no livro de decolagem, pista no 0, vento no 30 graus, 89. Livro de decolagem no 0, minha 201. Almirante Maico, apenas confirmando o decolar a partir da pista 97 e o setor de sobrevoo após a decolagem. Gente, tocar remédio na 197 no meu pé. Agora para a copa nosso Almirante Maico. Controle 119-1935. 0132, controle em 119-35, torre em 118-95. Almirante Mike, apenas confirmando, transpondo 0132. Procedimento correto no pátio 4, confirma o POB. Para acionamento e táxi, chama a torre em 118-95, no Almirante Mike. Da critério, reposta para o táxi, no Almirante Mike. Lima para a mãe, informação em curso, X-Ray. Apenas confirmando, Simões Filho, 510. Lima para a mãe, Simões Filho, 510. Para o norte, coordenação com a torre, em 118-95. Decola a partir da pista 17, transponda 0133. Controle 119-135. E o controle em 119-35. Protegimento correto, confirmadamente o POAB no pátio do Bé. Ajuste no 012, não vem brinque. Papa Mike, aciona meta critério, chama pronto táxi. Papa Mike, reposta fora do solo, vento no 30 graus, 99 para norte. Continua a aproximação, aguardando a autorização de toque arremetido. Aguardando a autorização de toque arremetido, Lima Papa Mike, decolado 55, controle 119, decimal 35, bom voo. Ação, controle, graças, boa noite. Força aérea 2733, autorizado toque arremetido, pista 10, vento 130 graus, 99. Toque arremetido, força aérea 2733. Autorizado a alinhar e manter vista 17. O Chanel 502 com 9 de sotaque, CLP 5,6, alterna Galeão com 4. Contêineres confirmando Galeão e autonomia. 4,20 para Galeão. 4,20 até o Galeão, mantém a posição agora para o TAC, o Chanel 6259. Quase. Bermudinha que a mãe quer, né? O tráfico agora na final da 1-0, prefere decolar e aguardar aí esperando para o Tapuã ou aguardar no solo? 09 a bordo, 4 horas e 10, aperta no Ribeirão Preto, 3197. Autorizado o táxi, à direita, Índia, com espera da pista 1-0, chama a torre em 1-1-8-1-9-5, quando pronto, quem negar o nosso lugar 1-2, está 3197. Hoje, direita, Índia, com espera 2-2-8-1-9-8-5, está 3197. Torre em 1-1-8-1-9-5. Pode ser 2-9-5. Rosário 2733, Socorro arremeteu aos 58, curva esquerda, reporta através norte da torre. Reporta através norte da torre, Socorro 2733. É a 29. Que decolado aos 59, controle prossegue para o de Tapuã, reposta visual com o Embraer 120 na final da ISA. Para o de Tapuã, reportará quando visual com a aeronave, já visual com a mesma. Novembro Yank Mike. A gente prossegue para o farol de Tapuã, aguardando instruções, Novembro Yank Mike. Segue o farol de Tapuã, aguardando instruções, Novembro Yank Mike. Corre para cá, Jampo 7. Confirma? Tracajá 1-7, sinal da 1-0 estabilizado. Gente, Tracajá 1-7, tráfego avistado, ponto autorizado, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 9-9. Gente, meio posto, Tracajá 1-7. Informação de tráfego, o Caravan, mantendo o setor de perna do vento da 1-0, não interfere na sua aproximação, tráfego adicional, prosseguindo para o farol de Tapuã, 1.000 pés, mantendo a linha do litoral, também não interfere. Foi para ver o nosso ator, foi para ver o nosso ator, foi para ver o nosso ator, para o nosso ator, para o nosso ator. Gente. Está 3197, mas tem um ponto de espera. Aberto. Rosário 2733, mas a perna do vento aguardando para girar. Aguardando para girar a base, Rosário 2733. A vertical do farol de Tapuã, Novembro Yank Mike. Gente, Novembro Yank Mike mantém o farol de Tapuã em espera com curva esquerda, aguardando instruções. Espera com curvas à esquerda, aguardando novas instruções, Novembro Yank Mike. Gente, aguarda o cópia, por gentileza, da El Leda Mótima. Da El Leda Mótima. Gente, Rosário 2733 como número 2, ingresso final da 1-0, aguardando autorização de toque arremetido. Ingressando como número 2, Rosário 2733 virando base. Gente, 4. Se não tem esse plano, ou não na minha época, não tem aqui 1705, seria esse? Acho que é 1099, 1099 com fins. Afirmo. Ah, seguinte. Aguarda com a cópia, por gentileza, sair da Arbor, transição Elef. Arbor Elef. Estamos no Novembro Yank Mike, fiz um contrato na final da 1-0, o cara manda por sério. Negativo, Novembro Yank Mike. Já estamos no Novembro Yank Mike, se mantém 360. Mantém 360 com curvas à esquerda para o Novembro Yank Mike? Afirmativo, Novembro Yank Mike. 360 curvas à esquerda, Novembro Yank Mike. 0-1-0. vibra à direita, estimação número 19. November Equinite. Tracajá 17, no solo 03, livre à direita, estimação 1219. Passou, contra-jogo de novo, na curva à direita, a mostra o 219. Alfa até o ponto de espera da Delta, aguardando para o cruzamento da pista. Livre cruzamento, eu reportará livrando o eixo, November Equinite. Fala 099, copia? 099. Autorizado com fins via o pêndulo 21, conforme nota 360 nível, decola da 10 com curva à direita no perfil de saída Arbor, após posição Elefa. Aciona 5540, controle 1, 19.35. 360 aprovado para Confins, pêndulo 21, pista 10, direita Arbor Elefa, 5540, 19.35. Correto, gol 1099, reporta pronto, puxa assinamento. Depois será pronto, gol no 099. Mantenha a posição para Cajá 17. Alfa 1 November Link Max cruzado, você vai curta final para 17? Afirmativo, é a possibilidade de curta final 17, para você mais. Cruzado curta final 17. Autorizado curta final 17, November Link Max. Ingressando do vento, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, ingressando do vento. Mantém espera com curvas à direita, no setor norte da torre, evitando a final da 17. Ciente, vai manter espera. Considerações de tráfego da 17 que tem aí? 2733, temos um tráfego para ataque remetido na 17. Ciente, e só tem ele na terminal ou não? Negativo. Tá, realizando 360 pela direita para evitar o tráfego da 17. Então 3197. 3197, visita a colagem 90, vento 90 graus, 90. Tá iniciando a 3197. M705 para autorização Calhão. Gente, gol na 705, boa noite, formação em curso X-Ray, pronto, cópia. X-Ray, cópia. Autorizado Galeão, conforme rota do plano de voo, nível 360, decola na 10 com curva direita no perfil de saída da Euler Irume, para interceptar PN 857 até Mouso. Aciona 5543, controle 1, 19.35. Gente, autorizado Galeão, nível 360, roda conforme, decola da 10. Com curva à direita, a da Euler Irume. Para a Euler Irume, 257 até Mauro. Cotejamento correto, gol na 705, reposta pronto, portão 2. Ou no 168, forma 2 traço, com tráfego nas curtíssimas final da 97 para a troca remetida, prosseguirá para a 6 direita, e temos o Força Aérea mantendo espera no setor norte da torre, 1.000 pés. 768. Para Cajá, 17, autorizado o cruzamento da 10 de imediato. livrando Tracajá 17. De agilizar essa manobra de 5.0 pela torre do código imediato? Afirmativo, pode olhar e manter? Autorizado, olhar e manter, cabeceiro 90, 6259. A linha manter, 6259. Oi, Salvador, boa noite, voo no 866, final de SPX3, da pista 10. Voo no 866, continua a aproximação, volume de autorização de pouso, TNH 10112. 012-866. Autorizado no 705, reporta táxi. Autorizado no 705, reporta táxi. O número 8, se você agilizar, movimento 10, reporta quando livre. Livre, tá? M259, dividido com a de 10, 10 graus, 9. Já falaram, né? Salvador, muito boa noite. Gol 1968, livrou a direita na Alfa. Gol 1968, boa noite. Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 1968. Chanel. 1935, 6236, deixa mais uma espera, curva da direita e aguarda para interceptar o alterna do vento. Mais uma espera, à direita, aguarda, 2736. 2736, continua evitando o seu ruído. Final do 1-7, já estamos no tráfego 3-0, para baixo. Está evitando o final do 1-7, 2736. Já autorizado, faz uma base curta, 1-7, 90, next mic. Continua com o next mic, base curta, 1-7, autorizado. Reporta nacional do 1-7, população transmitida. Nossa, você está autorizado, reportará na final, para a próxima remetida, novembro do ano. 1-8-6-6, no solo 1-3, livre à direita, chama-se ao aluno Deixa só o visual, o cara vai no Vengo Nick Mike. Deixa eu botar o Vengo Nick Mike, a retaguarda do mês, para utilizar o cruzamento do sinal 10. A retaguarda do cruzamento, sinal 10, Vengo Nick Mike. Jossara 2733, autorizar pouso na pista 90, vento 130 graus, 99. Liga para o 90, Jossara 2733. Cruzou final 90, November Ink Mike. Esse lançado November Ink Mike, autorizado girar base da 7, porta final. Autorizado girar base, botará final November Ink Mike. 2733, no final zona 9, livre esquerda, Zé, o patinho alertado ao estacionar em grande frequência. Boa. Como é que você deixa coordenar, posso estar até a emitida 17, seguir corredor a 7, assim, para uma longa final 90, se não tem tudo para os tráfegos, é na próxima fase. Sim, só para estar no Mike, apenas confirmando, requisito após o toque a emitida, uma longa final 90. Afirmativo, se possível, pela chave, assim, assim, subir para 2000, fazer uma longa final 90. Sim, será coordenado com o controle, só para estar no Mike. Passamos na guarda, nós vamos no tráfego. Mike, Mike se aproximando do farol de Itapuã, chama controle 119 do sinal 35. Sobre o farol, chama controle 119-35, até daqui a pouco, November, é que Mike. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite. Azul 37, 15 estabilizado no ar. Azul 27, 15, boa noite. Ajuste 10, 12, vento 13, 0 graus, 10 nós. Avistado, cheque trem, pouso autorizado, pista no 0. 37, 15, checará o trem. Salvador Azul 2795, trem Machado travado. Azul 2715, pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus, 10 nós. Livre pouso, Azul 2795. Zero, novembro em Mike. Sente novembro em Mike, mantenha final no zero, ajuste no zero, no dois, confirme intenções. Só que remetido no zero após circuito de tráfego no sete. Sente. No 5, no solo 36, libere a próxima direita, chame solo em 12, 19. 219 azul. Vador azul, 2795, livrou na sua escuta. Azul 2795, boa noite, Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3. Atenta sinalizador, 2795. fechando, passa pelo 90 Yankee Mike. 190 Yankee Mike, mantém a aproximação, aguarde instruções. Aguarde 90 Yankee Mike. Mike, o avistado autorizado para que é remetida a pista no zero, vento 130 graus, 10 nós. Deve estar sendo remetida, 10, novembro, Mike. Salvador, está 3858, muito boa noite, está no LSX aí. Está 3858, boa noite, ajuste no 012, mantém a aproximação, aguarde instruções para o pouso. Gente, 3858.